5. Então, 3145, autorizado decolagem em pista 10, vento 120 graus, 109. 10, 3145. No meu táxi de decolagem, com a torre 1895, que nega 10 no 3 com voo. Diga, Papá Romeu Lima, Papá Gol. Lado visual, 4206. 4206, complete procedimento, chame torre frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, 4206. Gol 1869, autorizado procedimento RNAV, a partir do Serra Vitor 368, reduza para 1909, informe passando o Serra Vitor 366. Sente autorizado a partir do 368, reduza 199, reportará 366, 1869. Ampers 190, primeira aerovia após Pubave, Ampers 196 com foco. A saída é Dael, Leda, após Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. 08, bom voo. Grato, boa tarde. Salvador, boa tarde, Alfa 3145, Dael, cruza 1400. Alfa 3145, contato radar na decolagem, suba via Dael, parâmetro de voo 360. 10 no 3, livre pouso na pista no 0, 4206, boa tarde. QNH 10 no 3, bom voo. 0 chamamento, chame para o táxi, na torre agora em 1895. 3190, boa tarde, acima de identificação, desça via, chega da Mari para nível 050. Paredo 2231, Salvador Barreiras, 160 autorizado, via roda do plano. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo, VATAP. Após VATAP, sair conforme a roda. 1208, controle, 5021 no transponder. Autorizado no 60, conforme a roda, decola da 10, curva esquerda, Momo, VATAP. Controle, saída 1208, transponder 5021 no 2231. Correto, chame para pushback e acionamento. Sim, chamando. Bom 1869, complete procedimento, chame a torre na frequência 1118, decimal 95. 1895, boa tarde, 1869. Boa tarde. Salvador com 869, boa tarde. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Gente, confio em PLB. QA, PLB 09, ajuste em Salvador, 0 no 3. Mantenha-se em condições visuais, no 1500 pés, via corredores, reposte tarifa e acione o transponder 0222. Bom, 1169, chame Recife, 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. 4206, livrando-se. 4206, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, depois da Nath da Juliette, 4206. Voo 1869. Na 6210, a chama de identificação dessa via chega da Mari para nível de voo 060. Pessoal, hoje está fechando a 6210, está livre da restrição da chegada da Mari. Chega o parceiro do pedir pushback na remota? Chega o guarda de cópia, 6314 da aviança. Mike Delta, apenas uma possível esteira do Boeing que acabou de pousar na pista 10, livre decolagem pista 17, vento no 30 graus, 119. Minas e Peugeot 20, nível de voo 340, saída Momo, transição Nenim, decola da pista 10 com primeira curva esquerda. Transponder 5560, controle 1208. Autorizado 340, Momo, Nenim, roda 10, curva esquerda, 560, transponder 1208, controle 6314. Chama 6314, saída Momo, código Nenim. Momo, código Nenim, 6314. Chama 6314, cotejamento está correto, posição 05, chame pronto. Tomando. 1869, livrando. Boa noite, 69, boa tarde, autorizado ataque para o Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, posição 1869. Prossiga. Autorizado táxi até a Papá, chame na Papá para ingresso. Oscar, Mike Delta, decola 58, chame controle em 120, décimo 8, bom voo. 1208, grato, leva. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Oscar, Mike Delta. Papa Romeu, Oscar, Mike Delta, boa tarde. Mantenha-se em condições visuais. 1000 PEN, direto Manati, reporte apressado 20 milhas do Velho de Salvador. Gente da Manati, reportará 20 milhas de Salvador, Delta. Três 31190, autorizado descida para 2500, ajuste 1013, procedimento RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, para confirmar, pela pista 1? Pela pista, firme. É. Papa Golf, por orientação do controle, foi solicitado que o senhor estivesse restrito ao nível de voo 050 ou 20 milhas devido a um cruzamento na terminal. Afirmo. A minha 210, desça para nível 050, após o papo, voo Serra Vitor 366 para o procedimento terminado. Para 050 e está autorizado para o procedimento. Direto 66, está claro? Está autorizado, direto para a rádio 1 1 1 Eco Delta Fox. Botando Eco Delta Fox, frequência 118, decimal 95. 1 Torre Salvador, Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox, 30, final do 7, agora instruções pouso. Reste final do set, Fox. Evite reduções, Eco Delta Fox. Evitar? Reduções. Ok. Sim, Papa Romeo Lima, Papa Golf, autorizado decolagem na 7, vento 140 graus, 109. E a Papa Golf, decolada 0420, confirme. Lima Papa Golf, decolada 04, chame o controle Salvador, 120.8. 108, graças. Lateral da RMA, interceptando o sinal 17, e a Cleta Fox. Lima Papa Golf? Papa Romeo Lima Papa Golf, contato radar na decolagem. Para continuar a subida ao nível 360 sem restrição, curve à esquerda para o A165, aguarde cruzar o nível 070 para Boa Leda. Afirmativo, esquerda 165 até cruzar o 70, Lima Papa Golf. Para 6210, reautorizar a descida para 2510, ajuste na 013. Tucano 3190, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus e no 0 nós. Ele pouso na 10, tá 3190. Black Data Fox, sala 06, libere direita, estaciona parte 5, frequência livre. Papa Romeo Lima, Papa Golf, reautorizado, aproa de Leda. Da presente Leda. E o Lima, Papa Golf, está na proa de Leda, ascendendo ao 360, correto? Negativo. Alô, Salvador, seu Romeu. Confirme quem chamou? Alfa Vitor Romeu, você, né? No pátio 3, boa tarde. É, já comunicado a Infraero, autorização de 7 controles de marcha. Sim, sem trânsito, assim, você porte término, Alfa Vitor Romeu da Bianca. Salvador, boa, 6919, nível 320, Campinas, boa tarde. Boa tarde, 6919. Informação Oscar confere para Campinas, Viracopos autorizado, via Peugeot 10 por base, Peugeot 16 após, no DCT Confins, DCT chamou de Peugeot 30 em Tite, conforme a rota do plano de voo. Nível 320, saída da Euleda Motiva, decola da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5032, controle no 208. Vamos lá, então 320 Campinas autorizado, decola da Euleda Motiva com curva direita, Alperzulu 10 por base, Alperzulu 16 após o Confins Comode, Alperzulu 30 em Tite Rota conforme. 5032 e transponder 208, o controle do Azul 6909. Azul 6909, o sistema está correto, posição 03 pronto. Graças, 6909. Copiado, tem frequência livre, sinal de coordenação, até o regresso. Boa tarde, autorizado ataque para o Paris 1, via Alfa de Leste, portão 06. Ativo Alfa de Leste, portão 06. Solo Salvador, passaria 2231, puxe, deck, acionamento. Passaria 2231 na remoto 02, coordenada fiscal de Samitaxi. Deixa eu mandar a minha 2-1-0 e continua a pressão, então aguarde o distante por decimal 3-5, ao termo 2-5, decimal 1. Acima aqui no 2-2-3-5, 1-2-5-1. Deck acionamento azul 6919. Azul 6919, vim adicionar a Samitaxi. Samitaxi 6919 da Azul. Alô, Salvador, Azul 2599. Azul 2591, boa tarde, informação ótica atmosférica, Vitória autorizado, via Golf 677, nível 1 no 60, decola da pista no zero com primeira curva direita, saída Coral, acione 5043, controle Salvador, vai na frequência 120, decimal 8. Azul 259 no planejamento está correto, no fase 3 está me pronto. Para o táxi com 68 POP, 5 horas e 10, alterna para Siga. Passaria do 2231, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 no Índia, a retaguarda do Embraer da Azul até o ponto de espera, quando lá torre 118, decimal 9, 5, onde já altímetro no zero no 3. Ok, paciente 2231, informa que não cumpre o gradiente para Matheus 3, já pode aqui. Então, após decolar, eu repasso essa informação para o controle Salvador. Sim, como é? Sim, ainda, muito bem. É 9-9, temos 1-2-1 pessoas a bordo, 4 horas e 30, alternando São José do Rio Preto. Azul 6999, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 03. No 0 no 6, ondular 118, 15, confere, confirma? 118, decimal 95. Ah, ok, 118, 95, faz o 6999, uma boa tarde. Boa tarde. Qual a boa tarde? 6290, boa tarde. Autorizando a parte para o passo 1, via Alfa, reportando o Texas Juliette. Identificação, e essa via chega da Bonfa para 4 mil pés, ajuste 1013. 4013 e a Bonfa. TAM 3894, após sua voz, está autorizado voar para o GTAP. Torre Salvador, azul 6919, no ponto de espera da 11, estamos prontos. 10, estamos prontos. Azul 6919, autorizado a linha de decolar, pista na 0, vento 130 graus e na 09. Ciente a linha e decola da 10, azul 6919. Gente, parceiro, após a loja de Embraer, linha mantém. Pois o azul, a linha mantém, o 2231. Dois cinco nove, na escuta. Siga 2591. Tanto bem, transponda com gentileza. Obrigado. Para M143, acima de identificação, dessa via chegada ponte para nível de voo 050. Azul 6919, decola da 19, chame o controle 120, décima 80. 12080, azul 6919, uma boa tarde. Igualmente. São Coral. Negativo, em caso de falta de comunicações, vai ingressar na terminal Ilhéus 1201. Do 6919, boa tarde, decola na Dael. 6919, contato radar na decolagem, suba via Dael para nível 320. Sobe via para o 320 via Dael, azul 6919. Passaria 2231, decolagem autorizada, 1230 graus. Papango Eco Golf Quebec, serviço radar encerrado, 56 milhas, sudoeste do BR Salvador, mantenha-se em condições visuais, 065, chame Ilhéus, frequência 120, décima 1. Obrigado. Gente, boa tarde. 3894, Sons de Luxais. Passarei 2231, decorrer 221. Chame o controle de Salvador, 120, decimal 80. 2080, bora. Bola 645, voe proa do Sierra Vida 368, para o procedimento R-Nave, informe velocidade que mantém. Tá com 300 nós. Usa para 230 nós, é o número 2 para pouso. Corta o número 1, certo? Confirme. Informe o número 1, a posição dele, por favor. Está na chegada a mar, próxima estrada. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, contato radar na decolagem. Tubavia, saída móvel, para nível 160. Afirmativo, informa que não cumpre o gradiente. O gradiente confirma, mantém 3000 ou está autorizado a subir? Mantém então 3000 pés na subida, passaria 2231. Tubavia, 3000 pés. E 3000 vai manter sempre, 2231. Controle Salvador, 3290, como a conta. Então, 3290, acione identificação, desfazia chegada à mar para nível 060. Então 3290, reduz a velocidade para 2509, é o número 4 para aproximação. Então 3894, autorizado descida para 2510, ajuste na 013, procedimento R-Nave, reporte passando o servidor 366. 2500, na 013, reportará o 366, então 3894. Brasília, via Peslum, no SEC. Nível de voo 360. Sai da Armor 1, Elefa, decola da piscina 0 com primeira curva à direita. Transponder 5057, controle 1208. Já 360, Brasília, tem a segunda Luna 7, decola na 0, curva direita fora 1, Elefa. 057, transponder 1208, controle 869. 1269, planejamento correto, chame próximo portão 10. Maravilha. Eu quase tenho que descer para 4000. Solo, Salvador Azul 2591, com 70 a bordo, 4 horas de autonomia, terra, posto seguro, pronto táxi. Confirme os dados, por gentileza. 70 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando posto seguro. Azul 2591, autorizar ataque até o ponto espera, via parte 1 no Índia, no ponto espera, torre 118, decimal 95, atingir altímetro 903. 100, autorizado ataque até o ponto de espera da 110, quando lá chama a torre 118,95, azul 2591. Salvador Azul 4206, sentido de informação Oscar para autorização. Azul 4206, Oscar, informação em curso para registro autorizado via Peso Luna 7. Viseu 350. Saída Puca de Amaru, decola pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5063, controle Salvador no 208. Deixa autorizado para Recife, Misa 350 via Anfis do Luno 7. Decolada 10, primeira curva à esquerda, Pucajé Maru. Aciona 5063, chama controle 120-8. Azul 4206. Azul 4206, planejamento correto, chame pronto. Semana pronta, Azul 4206. Nós estamos em identificação dessa via chegada BF para nível de voo 050. 050 via BF. Essa linha decola na 10, azul 2590. Após o servidor 368, está autorizado descer para 2510, ajuste na 013, procedimento da RNAS. Após o 368, desce 2500, está autorizado a RNAS, do 1945. Saner 6143, desça até 4000 pés, ajuste na 013, informa o tráfego. 12 horas, 9 milhas, rumo noroeste, mantendo 3000 pés, Alfa Tango 72. E minha última chamada? Gente, gol 1166, desça até o nível 200 via chegada a Mari. 200 via Mari, gol 1166. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu para fora. O voo 1.645 está autorizado a RNAV? Afirmativo, autorizado a RNAV a partir do Serra Vitor 368 em redução no 909. Papa Romeu, Romeu para fora. Guarde, voo 1.645 a partir do Serra Vitor 368 está autorizado o procedimento da RNAV em redução no 909. Gente, reduzindo. Passou 366-8894. Na 3894, complete aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2895, 3894. Valeu, Bravo Oscar, prossiga. Valeu, descida. Meu Bravo Oscar, aciona identificação, voo e proa de TAP, desça para nível de voo 050. Na proa de TAP, descendo 050, Romeu Bravo Oscar. Gol 1166, reduza para 250 nós, autorizado nível 060. Oceaner 6143, autorizado, descida para 2510, ajuste 10013, reduza para 1909. Descendo para 2500, caso 1093, descendo para 1960-6143. Aparelho 2231, livre ascensão, nível de voo 1660. Ok, 1602231, quantidade de coordenar direto barreiras, é ideal 300 de próximo. Sim, se aguarde. Controle Salvador, azul 2591. Azul 2591, prossiga. Decolado de Salvador no perfil da Coral. Em ascensão para 160, previamente autorizado. Gente, prossiga conforme autorizado, azul 2591. Gente, 2591. Chaner 6143, voo em Serra Vitor 368, para procedimento RNAV. Serra Vitor 368, Chaner 6143. São 3290, desça para 4000 pés, ajuste 0113. Descida 4000 pés, 0013, são 3290. Narciso, escuta o azul 6909, Felipe. Negativo, chame Recife 12835, alterna 1251. 12835, 251, até a próxima, 6909 azul. Retam 3290, reduza para 2009 e desça para nível de voo 050. Reduzindo 2009, já autorizado nível de voo 050, 3290. O controle, o 61143, ele não consegue chegar até o 368, senão não intercepta, pode curvar. Estará 61143 para vetorado, estará 61143 para interceptar o procedimento RNAV, curve à esquerda para o ONU 45, informe quando estabilizado. Esquerda, ONU 45, forma estabilizada, 61143. 3290, reduza para 1809. Reduzindo no 809, 3290. Está estabilizado, gol 1645. Gol 1645, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895. 3290, voo para o observador 368, após autorizado o procedimento aeronave, descida para 4.000 pés com ajuste na 093. Observador 368, após o procedimento. Gol 1166, em redução para 2209. 2209, 1166. 894, no Solas 33, libera a direita via taxi Fox, no 21, destino 9. 219, tá 3. Deixa a metade. 2890 de Salvador, Romeu Bravado. 3290 pode descer? 3290 foi autorizado 4.000 pés. 4.000 pés. Gol 1966, sob vetoração, curva à esquerda, soa 020, limite radial 280 de Salvador. 3020, limitado radial 280, gol 1966. Azul 2639, desça para 4.000 pés, ajuste 10013. 4.0013, azul 2639. Final, Renato 10, 6143. Panel 6143, complete aproximação, chame a torre sequência 118, decimal 95. Torre 1195, 3290, completo procedimento para 2000? 2500, autorizado procedimento. 2500, autorizado. Romeu Bravo Oscar reduza para 2009, é o número 4 na aproximação. Incluindo 200, Romeu Bravo. Autorizado o procedimento para 2069? Aguarde. Então 3894 vai aguardar a liberação do kit 05. Afirmativa, aguardando a liberação. Tô mantendo sua Juliette aqui, né? Afirma, mantendo seu táxi foi Juliette. 3894. A radial 280, novo limite, a radial 290, Salvador. Novo limite 290, ótimo. China 6143, pouso autorizado no 40 graus, no 29, pista no 0. Pouso autorizado, pista no 0, China era 6143. Transponder 5055, controle 1208. 360 autorizado, é colega 10, ainda com o SB, Canadá é o dedo, depois direto de novo, internet vai ser 9450. O controle é 1208, 201 está no 04. Na 620, confirme o transponder. 50, 55. cotejamento está correndo, China 6201, estão me falando por 104. Fala, Bola 645, Alfa, na sua escuta. Bola 645, boa tarde, autorizado ataque 041, via Alfa, quanto ataque fez, Juliette? Alfa para repórter da Juliette, né, 645. 639, autorizado descida para 2.510, ajuste 10 no 3, 1709, na velocidade. Sim, reduzindo descendo para 2.500, azul 2.089. Sim, vai seguir tráfego 11 horas e 6 milhas, com 190 de grau de peso. Passou uma TAP 2.23. Sim, está autorizado destino. Tem uma tensão tudo? Assim, vai mais transferência. E o meu Bravo Oscar mantém ainda 050 sob deterioração, curve à direita para o Serra Vida 366. Ainda mantendo 5.000 na proa do Serra Vida 366, Romeu Bravo Oscar. O meu Bravo Oscar reduz a velocidade para 1.970 nós, vai seguir tráfego 12 horas, 7 milhas, com 1.970 de nós, suspende o Embraer 190. Reduzindo 1.970, com o meu Bravo Oscar. Meu Bravo Oscar reautorizado descida para 4.000 pés, com ajuste 1.093. Descendo para 4.903, com o meu Bravo Oscar. Gol 1.166, reautorizado para o Serra Vida 368. Descida para 4.000 pés, ajuste no 013. Gol 1.166, cumpriu o controle. Gol 1.166, cumpriu o controle. Ativo, ativo. Estou na proa Serra Vida 368, descendo para 4.000 pés, com ajuste no 013. Ok, vai descer para a proa 368 para 4.000, com 1.013 o ajuste, gol 1.166, copiada 3 mensagens e cotejado. Não foi recebido. Azul 2639, complete o procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, né, Bernardo? O meu Bravo Oscar, reautorizado descida para 2.510, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Certo, 2.500, autorizado RNAV, reportará no 66, o meu Bravo Oscar. Gol 1.166, emite redução para 1.809. Reduzindo 1.809, gol 1.166. Assareto 2.231, no chame Recife em 12545, alterno 2.685. Alternado, 2.685. Oscar Mike Delta, reautorizado, 510, ajuste no 013. Delta. 372, baixou o checo, avistado. Centes, o 2.639, continua em aproximação, aguarda a pista livre. Passando 366, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, completa de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 395, grato, Romeu Bravo Oscar. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, passando a vida 366. Gente, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, número 2 proposto, continua em aproximação, agora distrução. Gente, quando mais próximo, vai solicitar a base pela direita 17. Ok, sim, chama o cancelamento. Então 3290 na sala 41, libera a direita, Vinão. 121 decimal 9, via Eco. Direita Eco 219, 3290. Estilo, contato radar, 76 milhas. oeste do BR de Salvador, voo proa da posição Amã para a chegada Amã, e informo quanto para o nosso abastecido. 0, vento 150 graus, 109. Livre pouso, azul 2039. O nono 66 é autorizado 2500 pés, reporte passando Serra Vida 366. Sandro, reportarão Serra Vida 366, gol nono 66. Salvador, boa tarde, é o Azul 2712, centro da Oscar, Aracaju, 170. Azul 2712, chamo pra cópia, centro da Oscar. Afirmo. Autorizado, Salvador, Aracaju, Cia Golf 677, saída Conde. Decola da pista no zero com primeira curva esquerda. Acione 0263 do transponder, 170 nível autorizado. Controle 1208. Aracaju, nível 170 autorizado, via Golf 677, saída Conde com curva esquerda após a decolagem, o transponder 0263, controle 208, azul 2712. Azul 2712, despejamento está correto no quadro 360. Camarada. Prova, milha 366, gol 1966. Gol 1966, completo de procedimento, chame a torre frequência 118, decimal 95. 295, 1966. Salvador, muito boa tarde, gol 966, estabilizado na RW também, né? É o campanil. Azul 2639, Salas 43, liberou de eco, Delta 1219. Delta 219, boa. Salvador, boa tarde, gol 966. Estilo, reautorizado, descida até o nível 060. 6 Juliette. Azul para sinal, baixo, já travado, não, 97, Romeu Bravo. Romeu Bravo, acho que avistado, pouso autorizado, pista 197, vento no 30 graus e no 09. Eu pouso 97, Romeu Bravo. Pouso 869, decolagem autorizada, no 30 graus e no 09. Decolagem, você espera, na torre frequência 118, decimal 95. 1295, gratuito. Salvador, papai Romeu, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, reporta na vertical de Itapuã. Salvador, através de Itapuã, Oscar Mike Puxo no 08? Negativo, senhora. Acredito que dentro de pelo menos mais 3 minutos. Entendi, obrigado. Expressão que consegui cruzamento da final na 7. Bateado setor com 360. Gol no 869, decolar 245, 20, decimal 80, bom voo. 208, boa tarde, obrigado, mais pena. Gol no 1166, avistado, pouso autorizado, 140 graus e na 09. Só o gate 08 seria possível para essa aeronave. Então vai ter que aguardar a liberação da aeronave da companhia, que vai iniciar o pulso daqui a uns 3, 4 minutinhos. Ok, mas dá para aguardar na Juliette ou antes da Juliette? Mantenha a posição onde o senhor já se encontra. Obrigado. Autorizado. Obrigado. Papa Romeu, Charlie, Alfa Fox, confirme para o controle. Tente agora copiado, só mantendo 510 e confirme o transponder estacionado. Ajuste o Salvador na 093, reporte para o Labar. Como é que dá tá visual com o Boeing na escura final na zero? Ah, afirmativo, visual com o Boeing. Que é cruzou até agora do mesmo e reporta na final na 7. Gente, reportando na retaguarda do mesmo. Xanã 614, Xanã 6314, ele mantém. Xanã 6314, copiou? Afirmativo, mantém a 1 a 0, né? 6314. 2590 está autorizado, 1180. 1180, 2590. Ono 66, seu solo 48, libera via Fox 219. 219, liberado Fox, bom, Ono 66. 91, no serviço radar encerrado, 56 milhas, sudoeste do BR de Salvador. Chame Leos, frequência 120, décima Ono. 20, Ono, gráfico. Botango, Oscar Golf Sierra, confirme o procedimento que irá realizar, o MDB Zulu, VR ou o procedimento ordinário? Após ETAP, está autorizado voar a posição TASA para o procedimento VOR ou Papatão Gosto por Serra. Por Serra, após ETAP, voa em TASA, tá? TASA. Xenemé 314, decolagem autorizada, 1.40 graus e 1.29. O procedimento que irá realizar? Oscar Mike Delta, de base para final, baixado e travado. Gente, dei checado, pouso autorizado no 7, no 40 graus e no 0. Delta, pouso autorizado. São Paulo, Guarulhos. Então, 397, aguarde. Escuta. Para solicitar adicionamento, hoje é 6201 no 4. Ele é 6201, livre, sonar, chama e tarde. Está livre, vai chamar a tarde.